Azul 4462. 4462 completa sinal. Chama a polícia 1895. 1895, boa. Bravo Serra, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste 1017. Até 4 mil pés, subir até a Serra. Corre Salvador Azul 4462. Estabilizado no LS, um atenual de 6 milhas. Azul 4462, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 8 nós. Autorizado pouso. Azul 4462. Boa tarde, sou Xanar 6327, aproximando ponto espera. O Xanar 6327, mantendo o ponto espera. Mantendo ponto espera, 6327. Para o TAC, 126 a bordo, autonomia de 4 horas e 26, altera Recife. 122 a bordo. 126, 126. Gente, autorizado o TAC, Santa Monsera, torno na noite desse 195, ajuste 190, 17, gol 996. Autorizado o TAC, Santa Monsera, torno 1295, gol 1966. Sete autorizado, Alera Matê, pistão no zero. Ali Matê no zero, 63 aqui. Azul 4462, solas 38, libere via Fox, chame solo, 21 decima 9. Libera Fox 219, azul 4462. Salvador, o Azul 4462, vibrando, Foxtrot. Azul 4462, Alfa, Juliette, Portão 03. Alfa, Juliette, Portão 03, 4462. Estão no zero, vento 1-0, 0 grau, 7 mais. Pesado é colagem, 6380. Torre Salvador, é o gol no 966, boa tarde, está próximo ao ponto, espero dar 1-0. Gol no 966, após a rolagem do Avianca, autorizado a ganhar e manter pista 1-0. Após a rolagem da Avianca, ali mantém 1-0, gol no 966. Confirmo? Tá, abraço pra terra. Eu tenho um plano de Alagoinha para Salvador às 19h46. Se eu antecipar um pouquinho, sem problema, não, né? Sem problema. Sem problema? No problem. Ok, eu decoro lá de Alagoinha, se eu me for na pro de Duna para final aí do IAM. Aí já tem problema. Qual seria o procedimento? Na chegada bom, Cris. Ok. Fazer instrumento? Fazer instrumento. 80, pronto, então você está na chegada bom, Cris. Positivo. Ok, depois meu corpo lá. Tá na 6327, da calada 41, não chama controle, no 20.8. 208, 6327. Controle da Xandar 6327, da El Coral. Xandar 327, voa Dael, sobe o nível de voo 240. Dael 240, 6327. O 6327 modifica o transponder para 5503. 5503, 6327. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-0, 0 grau, 7 nós. Autorizado, decolagem, gol no 966. Confirma, plano visual ou instrumento? Gente, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 050, saída Conde. Decolando da 17 com curva à esquerda, código 5, confirmando, código 0260 e controle 1208. Papatango, Eco, Delta, Foxtrot, prossiga. 966, decolado às 42, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Agora com controle de Salvador, 208, gol 966, até daqui a pouco. 03 a bordo, tracionamento, táxi, decolagem, chama a torre, 98, decimal 95, ajuste de altímetro, 90, 97. Papa Romeu, Mike, Eco, Zulu. Controle Salvador, boa tarde, o gol no 966 na saída Pouca Transição Zipar, tá passando 1.500 pés. Rádio gol no 966, contato radar, saída Pouca, se for para o nível 370. Direto 370, gol 1966. Tento ver se estiver. Autorizado acionar e puxar no 05, achando minha 355. 355 autorizado. Xené 6355, me escuta? Na escuta, prossiga. Fique atento à viatura que vai passar a retaguarda e ingressar a parte 3. Viatura que vai passar a retaguarda, parte 3, ciente. Bravo, Bravo Serra, tá em condições visuais? Afirmativo, certo. Desça para altitude e tráfego em Alagoinha, em 2 em Salvador, 10 no 7, informe cruzando 4 mil pés. Certo, no 4, boa tarde, identifique, chegada Mari, voe na Prode Itape e desça para o nível 050. É 327, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 251-3395, Xenar 6327. Com dois voos, o Salvador, o Bravo da Serra, cancelante de volta, visual, ok? Firma, o Bravo Bravo Serra, informe cruzando 4006 para liberar a frequência. Obrigado, direto rotatória, Delta Air Force. Direto rotatória, Delta Air Force, muito obrigado. Estou no 966, controle. 1966, prossiga. Está restrito para o nível 230 e chame Recife na frequência 126.85. Restrito ao 230, agora Recife 2085, voo no 966. Ativo, restrito para o 230. 230, voo no 966. Táxi Oceaner 6355, está com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, autonomia de 5 horas, alterna Galeão. Firmando, 105 a bordo, Galeão, 5 horas de autonomia, Oceaner 6355. 125 a bordo, 125, 5 horas, alterna Galeão. 125 a bordo. 5 horas, Galeão. Autorizado, ponto espera, torre na noite decimal 95, ajuste no 097. 118.95 na... pra torre, né? 63. Olha, a visual da foto, visual da autorização de tráfego com fins. A informação é Oscar. Com fins, aguarde cópia, prepara Arbo Elefa, gol no 097. Arbo Elefa. Confirmando o 3217. Tá com fins, é a Arbo Elefa, não é, senhor? Confirme. Saída prevista ao plano 3217, senhor. Fazer Salvador com fins. Qual é a rota, por gentileza? Apresolo 10. Provável da Eulia da morte. Obrigado. Correu 6355, ponte pela próxima. Questionar 6355, autorizado na área, decolar, pistuno 0, vento nono 0 grau, 59. Muito obrigado, linha decola 6355. Tago Eco Delta Fox, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 59. Grupo 17, Eco Delta Fox. Chané 355, decolado 52, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado. Eu peço, mas estabilizado minha pressão, transição, pode ser direto para descer o trem de expressão? Temos, sem expressão. Obrigado, então, vou querer a minha. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chané 6355. Estado Xané 6355, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. Muito obrigado, direto Leda, o Xané 6355. Tabaco Delta Fox, sala 54. 45? A direita via Papá, estação África, cadê? Azul 6998, era da Mari passando 270150. Tarde, Azul 6998, aciona a identificação, autorizado o direto do dono da presente, desça para 3000 pés com ajuste no 097. Direto do Duna da presente, desce 3000 pés, ajuste no 097, Azul 6998. Para controle, é o GV-28. GV-28 está em contato radar, passando agora Coral. Voe da presente direto Conde, mantém o nível 110. Sofia. Autorizado com fim, via peso 121. Utigue, V7 conforme. Nível 360, saída. Arbor, Elefa, decoladão na zero com curva direita. Código 5552, controle no 208. Utilizado 360, Pesulo 21 até o Tigue. Arbor, Elefa, decolada 10, curva direita 5552, eu transpondo e 208 é o controle. Eu vou 1097. Mike Eco Zulu, prossiga. Torre no 8, decimal 95, estacionamento, taxa de decolagem. Mike Eco Zulu. Prossiga. Porta táxi, gente, Papai Romeu, Mike Eco Zulu, autorizado táxi, aposta na táxi Oiosca, altímetro no 017. Autorizado com fim, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via. Eu peso 1-0 por base, eu peso 1-0 e estou descontado no rank. Nível 340, saída da El, Leda, Mótica. Recorda da 1-0 com curva direita, código 5562, controle no 208. Após o começo conforme a rota, 5262, 208. 3217-5562, controle Romeu Mike Eco Zulu, decolada 59, chama o controle, Salvador, no 20, decimal 8. Samarão, 20, decimal 8. Canal 13 no Costa, citando o posto localizador. aqui é Zulu. Oxana 6314, completa final, Oxana 2, Salvador, 118.95. O papão meu, Mike Eco Juliette, suba, correção, Mike Eco Zulu, suba para o nível autorizado pelo solo, aguarde contato radar. Subirá para o nível 050. O Mike Eco Zulu, confirme o código que está acionado? 013. Seu código é o 0260, o Mike Eco Zulu. 0260. Xana 63 no 4, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Altímetro no 07. 7, guardando. Tenho uma boa tarde. Do 69-18, autorizado a final do ILS X-Ray para pista 10, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray para pista 10, descida a 2.000 pés, do 69-9. Informe o Mike Eco Zulu, contato radar agora, cruzando 2.800 pés em subida para o 050. Solo voo 097 para o pushback acionamento. 097 autorizado no 04 MTAC. Dave vai reportar. Mike Eco Zulu, mais 27 minutos o chamará o controle de Aracaju. Sim, 27 minutos chamará o controle de Aracaju. 4, segurando. Alfa Juliette, portão 062. Alfa Juliette, portão 62. Padrão de Salvador, Azul, 2759. reportado é azul 2789, acione identificação, autorizado a chegar a BOF, desça para 4 mil pés com ajuste 1017. Desce para 4.000, 097 com 177 a bordo, 3 horas e 32 de autonomia, alternativa é Uberlândia para o táxi. O Gol 1097 autorizado, ponto de espera da 10 via Índia, torre no noite decimal 95, ajuste 1097. Livre Índia para o ponto de espera, quando pronto os 295. Obrigado, bom trabalho, boa tarde. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 4118, sente da instalação Oscar, operação de tráfego com fim. Tráfego 097, ponte de espera 0, pronto. Voo 1097, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 950 graus, 059. Livre ele decolando, voo 097. Aguarde um minuto, cópia, preparar a arma, Salvador, batalha, passareiro 2231, na traseira. Passareiro 2231, acione a identificação, foi direto em TAP para a chegada mar, no ideal, desça para o nível 050. Identificou, autorizado, pro de TAP, no ideal, autorizado, descida para o 050, passareiro 2231. Estabilizado no ILS, o azul 699. 6998, completa final e chame a sua em Salvador, 118 decimal 95. 1895, pastor de azul 699. Decolado azul 1, controle 1208. 208, obrigado. Azul 6918, autorizado por pistão 0, vento 1620 graus, 49. Ligou 1097, contato radar na decolagem, supra para o nível 360, autorizado direto a left. direto Elefa, para o 360, obrigado. Autorizado pouso no 0699. Papá, papá, Charlie, India Oscar, prossiga. Azul 4118.4. 4118, prossiga. Azul 4118, autorizado com FIS e Zulu 21, o restante conforme. Nível 360, saída Arbor, Elefa. Decolada 190 com curva direita, código 5542 e controle no 208. Com FINS, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor, transição Alefa, Upper Zulu 2-1 na primeira via, rota conforme. 5542 é o transponder, controle Salvador 1-0-8 para o Azul 4-1-8 na ponte 3. Correto, o Azul 4-1-8, confirma o estimado para pushback acionamento. Vale mais 5 minutos, 4-1-8. Sete, como a aeronave da companhia? Transporte de órgãos vitais, aguardando o portão 03. Já está iniciando o toque agora, cabeceira 90. Gente, noite. 4-1-8, condição de agilizar o máximo possível. Afirmo. Papa, Papa, Charlie, India Oscar, está em contato com o radar 64 milhas sudoeste de Salvador. Para o nível 050 inicialmente, Charlie India Direita via Fox, chama Solo, 21 decimal 9. Direita na Fox, chama o Solo, 219, azul, 699, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, azul, 699 na Fox. Azul 6918, Alfa, Juliette, portão 08. Feita que se autorizado Alfa e Juliette, portão 08, Azul 699. Acionamento Azul 4118. Azul 4118-03, livre, chame de táxi. Ok. Compreender, poderia repetir? Gol 1620, sem informação óbvia. 1620, aguarde Recife, um minuto. Guarda. 2789, pequeno desvio à direita, ok? Está livre de desvio pela direita. 89. Irecê, aguardando somente o nível aqui no seu plano de voo, já retorna o copo. Aguarda só um minutinho. Freio do 2231, confirma essa unidade? Mantendo agora 240, 2231. Número 2 para aproximação, reduza para 200, passaredo. Reduzindo para 200, 2231. 789, voando pelo agora. 9, estabilizado direto Duna, informe estabilizar no final do procedimento. 2789, gente, autorizado direto Duna da presente e autorizado ILS. Ou no 097, chama agora Recife na frequência 1288 e alternado 126, decimal 0. É 288-260? Sim. Obrigado. 3 do 2231, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0-17. 1017, descendo para 3.000 pés, 2231. 15. Decola no cordão forte, da 17 com a curva esquerda. O restritando no pé inicialmente, o teste da subida, coordenação com o controle Salvador, que para na sequência no 20, decimal 80. Código 5523, controle no 208. A bordo, confirma a parte 5. Relacionamento, táxi decolagem, torre no noite, decimal 95, ajuste de altímetro no 097, X1 90. Restrito no 1000 pés, corredor forte. Quantas 217? Autorizado no 07, chame táxi. Fica atento à aeronave da Azul, parqueou no 08. O número 20 confirmado pronto quadro. Autorizado o Sandal Romeu Foxote via Aracaju, restante conforme, nível 370, sai da Puca, já Maracaju, decola da 10 com a curva esquerda, código 5567, controle de saída 1208. Ecos 1 novembro, autorizado táxi, apostado táxi e papá, altímetro no 017. Uma hora sai, transporte 1 pronto 01, voo 620. Salvador Azul 418 para o táxi, alternativa Campinas, 3 horas e 10 minutos, autonomia 112, a morte. Azul 4198, autorizado táxi até o ponto de espera Índia, ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste no 097. Ponto de espera Índia, torre 295, ajuste no 097, 418. Para 2000, vai estar estabilizado, 2231. No localizador, Azul 2789. 2789, completa final, chame a torre Salvador 118, decimal 95. Torre 1895, Azul 2789, bom dia, obrigado. Torre Salvador Azul 2789, estabilizado ILS, pistão no zero. Azul 2789, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 29. Tive pouso no zero, 2789. Oi Salvador, boa tarde, Azul 418, quanto espera no zero? Azul 418, mantenha a porta espera. Checo do novembro, mantém a posição. Taxa 3217, 169, são 3 horas, parou. Confirma a autonomia VOB alternativa, por gentileza. 3 horas, barulho, 169. Pode decolagem, curva à direita no corredor Axé. Guarulhos, 3 horas de autonomia, até 3217, até a ponto de espera via Índia. Torre no noite decimal 95, ajuste 1097. No 700, prossigo táxi em frente, parte 1, no táxi via Índia até o ponto de espera. Chame pronto no ponto de espera, altímetro 1097. 17, parte 1, no Índia, ponto de espera, ponto alto em 1, 3217 graus. Aguarde um minuto, Gol, nas meias, 2 horas. No 20 graus, 29. Três, dois, dois, três, um, chame a torre, Salvador, 118.95, seu composto. 18.95, boa. Tem pistão no zero. Anima, tem no zero, batendo. 2 Salvador, boa tarde, parceiro 2231, estabilizado, né, CXO aí. Parceiro 2231, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Altímetro 1-0 no 7, forma o tráfego tipo Papa Alfa 3-1, iniciando a rolagem da pista 1-7, não interfere com a sua aproximação. Ativo, tá ciente do tráfego, 1017 no ajuste, tá aguardando a autorização 2231. Azul 2789, solas 24, direita Eco 121 no decimal 9. Eco 129, Azul 2789. Fala, boa tarde, Azul 2789, Alfa, Kilo, parte 3, 4, Lima, posição. Alfa, Lima, parte 3, 4, Lima, posição. Azul 2789. Voo no 69, autorizado, se abre a Golfo Romeo, via, peso 10, Taubaté, nível 360. Saída, Dael, Leda, Mótica. Decola da pista 1-0 com curva direita, o código 5013 e controle 1208. Correto, chama pronto, pushback acionamento, Gol no 169. Saída 2231, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável 29. Autorizado pouso no zero, 2231. Schumann, voo no 620, autorizado 01, como táxi. Eu fui de na manhã, pode estar táxi, 620. Graças. O 41, na 8, decolado, cruzando 910, mantendo pro. Rádio Azul 41-18, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Elefa. Elefa, muito obrigado. Rádio Eco Zulu November, mantenha o número pés no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Conta na Fora da Barra. Posição Irume, decolando da 190 com curva à direita, o código. É o 5003, o controle de saída 120.80. Quero autorizar depois novembro 857-360, nível autorizado. Era da Elza, Leida e Rumi, você fala no 0, cover 6, 5003, onda contra a saída 208, na 315. Respondeu Mike Echo Zulu, agora 8 milhas para a posição Conde. Serviço radar encerrado, mantenha o nível 050 e chame Aracaju na frequência 120.3. Direito solo de 27, direita eco, 121.9. Direita na eco, 219, 2231. Mostra a sua direita, posição de 2 horas, 12 milhas, com deslocamento oeste, mantendo 1.000 pés, é um Papa Alfa 3 anos. Um Alfa, Juliette, para a remota 1.3, parte principal. De Alfa, Juliette, remota 1.3, no principal, 2.3 anos. Pode Papai Romeu Lima, aciona a identificação, autorizada a chegar da mão, chame no ideal descida. Está no ideal para 4.000, ajuste no 097, Romeu Lima. Decolar 229, controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa. Pelo Challenge Alpha. Tá um saco, tem tensão autorizado aí pelo 6. Tá cancelando quando visual aí, prosseguindo quase pela direita pra alta, tá? Hold. Controle 3217, decolando da El, boa. 3217, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 340 na proa de Leda. 340, direto Leda, obrigado. Carnamento para o problema. Seco Zulu November, mantenha no 1000 pés, aguarde para ascensão. Agora no 620 para o tanque, no 63, a bordo 3 horas e 10 de autonomia, alterna Serra Bravo, Serra Bravo. Confirmação QAB? Uno 63. Oxi. Gol no 620, autorizado táxi até Ponte Espera Índia, Torre 1-8, decimal 95, ajuste no 097. Sente livre táxi até o ponto de espera da 1-0 via Índia, com período 27, quando pronto, 2-5-2-5, gol no 620, boa tarde, contrabando. No novembro, confirme a proa ideal para o destino? 3-0. Está presente e autorizado a ascensão para o nível 115, direto destino Zulu November, quando possível, se estimar de pouso. 0, controle 1208, decolando 1-0 com curva esquerda. Copiar. Sou no 620, autorizado a linha decolar, pistão no 0, vento variável 3 nós. Autorizado a linha decolada, pistão no 0, voo 1-620. Correto, 6314, chama e pronto, puxa back acionamento, portão 62. O seu rumo é par, o nível 1-0-5, confirma seu nível solicitado? 1-0-5, dado por 1-0-5. Bom, para o nível 1-0-5, Zulu 90. Alfa também. 7085, visual, vou ir na proa da rotatória, o Bravo, Bravo Serra, o ajuste no 0-7. Modificado o instrumento agora 34, suba para o 080, troque seu transponder para 5004. Controle, boa tarde, boa noite, 69, informação 869, boa tarde, aciona a identificação, chegada bom, fidência para o nível 090. 090. 3217 solicita voar, monte lá, por favor. 3217 ainda mantém a lei da guarda. Ok. Azul 41-18, chame agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, boa tarde. Salvador, boa tarde, Xanem 6210. Xanem 6210, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Desça o 060, 6210, identificou. Sala Índia Oscar, completa final, chame a torre, Salvador 118-95. TLS vai chamar 295, Xanem Índia Oscar, grato. Dave 28 está agora passando posição Conde, serviço radar encerrado, mantém o nível 1-0 e chama Aracaju na frequência 1-0-3. Direita, meu pé restrito, transponde 0-1-1-7, controle saída 1-2-0-8. Na saída, PUCA. 6-0 a pouco, 6-0. 6-6-7-6, livre a final do procedimento, desça para 2000, informe estabilizado, o ajuste no 0-1-7. 3-2-1-7, está presente, voe direto, Dadina. Dadina, 3-2-1-7, Bravo, Bravo Serra, está em contato radar 32 milhas norte de Salvador.